os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Cada álbum dos Beatles conta uma história diferente. Sgt. Pepper's 67 tornou-se um álbum conceitual. Rubber Soul 65 foi a inspiração de Brian Wilson para seu Pet Sounds de 66 e Revolver 66 é considerado um marco da psicodelia. O compacto de I Wanna Hold Your Hand 63 vendeu 2 milhões de unidades em uma semana nos Estados Unidos e The Beatles 68, mais conhecido como o álbum branco, é o disco do grupo que mais vendeu no mercado americano, atingindo quase 20 milhões de unidades. No mundo inteiro, este número praticamente dobra. Beatles, Ask Me Why. 1962. I love you, and I'm always thinking of you. Carla Thomas, Baby. 1966. Count 5, Psychoed Reaction. 1966. Em 1970, Don e Phil tiveram seu grande momento na TV americana no show Johnny Cash Presents the Everly Brothers. Nesta oportunidade, eles levaram seus pais para cantarem com eles. Sempre com grande sucesso, eles se apresentaram em mais de 700 cidades dos Estados Unidos e no Canadá. De 59 a 73, os Everly Brothers se apresentaram também em outros países como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Austrália, Itália, Áustria, Japão, África do Sul, entre outros. Em 73, a dupla resolveu se separar, cada um tentando sua carreira solo. Don voltou para Nashville e Phil permaneceu em Los Angeles. Everly Brothers, Walk Right Back. 1960. Osmond, All Out of Love. 1980. Dedicada a você. Earth, Wind and Fire, Shining Star. 1975. Agora é a hora da música country. Ken Chesney, I'll Forever Refuse. Feels like perfect timing. Os integrantes do América se conheceram ainda no colégio, na década de 60. Ambos eram filhos de militares americanos que serviam em Londres. O trio apareceu no cenário musical inglês nos anos 70 e se tornou um dos mais famosos representantes do folk rock americano. Dewey Bunnell no vocal e violão, Jer Beckley, vocal, violão e teclado, e Dan Peek na guitarra e vocal. Em 70, os amigos formaram o grupo Days in London. Depois, adotaram o nome América, decididos a defender suas raízes nas terras dos colonizadores. O empresário musical Jeff Dexter promoveu os garotos e um contrato com a Warner Bros. Records. América, You Can Do Magic. 1982. You can have anything that Jim Gibb, I and Out of Love. Rousseau, Marie Julie. I'm summer sun can bring, I will find it when I'm with you. You are all I have. Marie, please for me. Oh, Marie, please for me. Apesar de ter sido formado em 77, o grupo inglês Human League se tornou conhecido por aqui em 82 com o super hit Don't You Want Me, faixa principal do álbum Day, de 81. O sucesso foi tanto que ficaram conhecidos como aquele grupo do Don't You Want Me. É notória a influência que o Kraftwerk tem sobre eles. A fama de grupo de um sucesso só acabou em 86 com o lançamento do álbum Crash, que trazia a ótima faixa Human, outro grande sucesso que as FMs daqui só tocaram em 87. Seu último hit foi Hurt Like a Will, do álbum Romantic, de 90. Depois de alguns anos sem gravar, lançaram Secrets em 2001. Não tiveram êxito. Human League, Don't You Want Me. 1981. I shook you up. Boys to Men, A Song for Mama. 1997. Dedicada a você. Queen of my heart. You are. Martina McBride, I Love You. 1999. Weezer, Don't Let Go. 2001.